Como era lindo o amor dos anos dourados. A gente sonhando abraçados ao pé do portão. O seu pai lá na sala escutava no rádio o Bevenido cantando esta linda canção. Perfume de gardenha, tienes em tu boca. No sábado, o baile animado com a nossa turminha. De rosto colado, você me jurava um eterno amor. Na vitrola tocava uma linda canção. Anos dourados eu trago no meu coração. E eu dancei, dancei, dancei. Falsas não faltam jamais. Saudade, somente saudade e nada mais. Emilinha, Marlene, Calvi, quanta recordação. Anos dourados eu trago no meu coração. Perfume de gardenha, tienes em tu boca. Sábado, o baile animado com a nossa turminha. De rosto colado, você me jurava um eterno amor. Na vitrola tocava uma linda canção. Anos dourados eu trago no meu coração. E eu dancei, dancei, dancei. Bem agarradinho, sentindo você aqui junto a mim. E eu dancei, dancei, dancei. Eu dancei sim. Bem agarradinho, sentindo você aqui junto a mim. E eu dancei, dancei.